né? E eu pensei em algo para que a gente possa refletir a glória de Deus. E o Senhor trouxe uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês como nós podemos refletir a glória de Deus dentro da igreja, dentro da nossa casa, com os nossos familiares, escola, trabalho, enfim, em todos os lugares. O Senhor ministrou ao meu coração que nós precisamos ter a mente renovada em Cristo Jesus para que a gente possa ser bênção para as outras pessoas. E o tema da minha palavra é cuide da sua mente. A mente é uma área que nós mulheres temos muito vulnerável. Ou só eu? Eu acredito que não, né? Todos nós temos a nossa mente muito bombardeada. E o Senhor quer nos ensinar como blindar a nossa mente, como guardar a nossa mente. E em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: eu vou falar aqui os versículos um pouco rapidinho, então se você pode anotar, você anota para que você leia depois. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nesse versículo, a gente acaba vendo que nós temos um espírito, que nós somos um espírito, que temos uma alma e que habitamos num corpo, não é verdade? Aí a gente vai saber aqui o que é o espírito, o que é a alma, o que é o corpo, para a gente poder, tudo isso é para a gente poder entender a nossa mente. Então, o espírito, o nosso espírito foi renascido e conectado com Deus. Então, eu costumo dizer que quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito foi imediatamente conectado com o Senhor, colado com o Senhor. Ele veio morar dentro da gente. Então, por isso nós podemos ouvi-lo. E a partir desse momento que nós tomamos essa decisão, esse espírito maravilhoso do Senhor entrou dentro de nós. O nosso espírito expressa através da nossa personalidade, pensamentos, atitudes, sentimentos. E esse é o espírito humano, né? Que traz toda essa bagagem, todas essas aflições, né? Muitas vezes aflições, que é os sentimentos e aquele turbilhão que vive dentro de nós. Como mulheres, é um pouco mais latente, né? Os meninos conseguem ser mais passivos, né? Mais administradores desses sentimentos, e nós somos esse turbilhão. A alma é um lugar onde se encontram as nossas vontades. Então, toda vez que você tem vontade de alguma coisa, o desejo, ficou triste, é a sua alma. Está tudo aí dentro da sua alma. Ela pode ser chamada também de intelecto. Então, toda aquela sabedoria de estudo, tudo que você tem está lá dentro dela, da alma. E o corpo, o que é o corpo? O corpo é apenas um veículo, né? Que leva para lá e leva para cá. É só a carcaça, né? Que vai para lá e para cá. E que muitas vezes é necessário, né? A gente tem que dar uma cuidadinha da carcaça, né? Tem que lavar de vez em quando, né? Senão dá mau cheiro. Tem que dar uma penteada, né? Uma maquiada, né? Não é verdade? Pôr uma roupinha, né, comportada, que tampe o corpo. E então é necessário a gente também cuidar dessa casca que leva a gente para lá e para cá, inclusive da saúde dela. Então devemos nos alimentar bem, devemos fazer algum tipo de exercício, devemos cuidar aqui do veículo que leva o nosso espírito. E muitas vezes Satanás trabalha desde o nascimento de uma pessoa para marcá-la. Se você parar para pensar na vida de algumas pessoas ou na sua própria vida, quando eu olho para a minha própria vida, eu vejo como o diabo trabalhou para marcar a minha vida, para tentar frustrar os planos de Deus para mim, para tentar me ferir de alguma forma. E como que ele faz isso? Como que ele fez isso? Ele fez isso através da minha alma. porque dentro da minha alma fica todas as informações da minha mente. Então, quando a gente ainda está lá no útero da nossa mãe, o diabo já está trabalhando para marcar a nossa alma. Porque isso vai ficar no nosso inconsciente. E a partir do momento que fica no nosso inconsciente, ele vai podendo trabalhar de várias maneiras. Aqui está o terreno onde nós travamos as nossas guerras espirituais. A nossa mente. A nossa mente é o terreno onde nós travamos as guerras espirituais. E o inimigo, o nosso inimigo, tentará de todas as formas que você fique longe da palavra de Deus, que você ignore a palavra de Deus, porque se você não lê a palavra de Deus, você não vai saber quem você é, e muito menos o poder que você tem em Jesus, não é verdade? A gente só sabe quem nós somos através da palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra, nós sabemos o que o Senhor pensa de nós, como Ele nos vê e como realmente nós somos. Então, se você ouve falar muitas coisas ao seu respeito, você é igualzinho a sua mãe, igual ao seu pai, você nasceu assim, você não serve para nada, você é isso, aquilo, aquilo. A palavra de Deus anula e apaga tudo isso, porque não é o que Ele diz sobre você. Não é o que Ele diz ao seu respeito, e nós devemos olhar para a palavra, nós devemos ler a palavra. Se nós tivéssemos a revelação do poder que há dentro de nós, muitas coisas não nos impediriam. Nós agimos muitas vezes como um espírito, uma mulher frágil, né? Como se nós fôssemos vulneráveis a qualquer coisa. E eu costumo dizer que isso não é uma verdade. Não é assim que eu me sinto. E eu gostaria que cada uma de vocês também não se sentissem assim. Porque como pode ser frágil uma pessoa, uma mulher, como nós podemos ser frágeis se o dono do mundo mora dentro de nós? Se nós podemos falar com Ele todos os dias, nós podemos receber a direção dEle todos os dias. Se Ele fala ao nosso coração e diz, Vanessa, vai por aqui, Vanessa faz assim, Vanessa não faz isso. O cara, o top, o todo-poderoso, o maravilhoso, lindo, cheiroso, mora aqui, em mim. Então, quando eu me olho no espelho, eu não consigo me ver, eu não consigo ver essa pessoa, magrelinha, com esse braço tão fininho. Frágil, pequena, eu não consigo me ver assim. Quando eu olho no espelho, eu me vejo um mulherão gigante de 2 metros, forte, com um braço bem poderoso. É assim que eu me vejo, e eu tenho essas atitudes como se eu fosse assim. Eu tinha uma discípula que ela era assim, bem grandona, não tinha 2 metros, né, claro, mas ela era uma negona bem linda, assim, bem grande. Eu olhava para ela, eu falava, eu sou isso aí, eu sou você, é assim que eu me vejo, é assim que eu me vejo, forte. E eu tenho certeza que isso é o Senhor que imprime no meu coração, né, no meu espírito. E é assim que nós devemos nos sentir, todas as vezes que você olhar para um espelho e falar, eu sou uma coitadinha, eu sou pequena, eu sou frágil. Você rejeita em nome de Jesus, porque isso é uma mentira do inferno. Nós somos mulheres poderosas em Deus. E nós podemos todas as coisas nele, porque Ele nos fortalece. Tudo que nós vivemos, sejam coisas boas ou ruins, são frutos das nossas decisões. Vocês concordam comigo? Não é verdade? A gente não escolhe tudo que a gente quer viver, a maioria delas. Então, a gente acaba provando dos frutos das nossas decisões, das nossas escolhas. Então, muitas vezes, nós escolhemos estudar ou não. Então, eu escolho estudar, fazer um curso de inglês, fazer uma faculdade, ter um bom emprego. Esse bom emprego vai me trazer um bom salário, esse bom salário vai me trazer um conforto. Eu posso escolher estudar ou não. Eu posso escolher me casar ou não. Muitas vezes, nós podemos esperar em Deus para um casamento ou não. Quantos aqui são casadas? Solteiras? Está quase meio a meio, né? É, teve algumas que não levantou, tipo, não sou nem casada e nem solteira. Eu estou em dúvida. Enfim. Muitas vezes nós podemos fazer a escolha de esperar em Deus. No casamento, eu vou esperar quando o Senhor mostrar quem é, me dar orientação, os meus líderes forem de acordo, os meus pais de acordo. Aí sim, eu vou ter um relacionamento com essa pessoa. Mas muitas de nós não esperamos esse tempo. Escolhemos casar e fazer do nosso jeito, a nossa vontade. E muitas de nós pagamos o preço até hoje. E vamos pagar até um cônjuge morrer ou até a volta de Jesus. Porque não esperamos, não obedecemos, não seguimos a direção do Espírito Santo para casar com aquela pessoa. Então nós podemos fazer muitas escolhas, como também a de ter filhos, não é verdade? Ah, eu vou ter um filho ou não. Eu fico assim muito aflita, assim, não sei se essa é a palavra, mas eu fico um pouco indignada quando alguém fala para mim: poxa, eu tô grávida, com aquele ar de, eu não sei como isso aconteceu. Vocês já viram isso? Meu Deus, eu tô grávida. É uma escolha. Quando nós nos deitamos com alguém, com o nosso cônjuge ou namorado, né, aí na questão do mundo lá fora, porque aqui dentro eu acredito que não haja isso, e aparece uma gravidez, se você dormiu com alguém, você teve um ato sexual com alguém, a consequência pode ser uma gravidez, uma doença, né? Não é verdade? Então não é para se assustar. Se você não se preservou, não usou um preservativo, você não tomou um anticoncepcional, não se preveniu de alguma forma, a gravidez pode ser uma consequência. Então, nós também temos hoje a opção de ter filhos ou não, né? E muitas vezes nós escolhemos por não ter ou ter, e quem não tem ainda, eu incentivo a ter, porque é uma bênção ter filhos. Eu tenho uma só, por enquanto. Estou aí sobre a vontade do Senhor, não sei o que o Senhor pode fazer, né? Mas se fosse por mim, eu já tinha uns 4. Porque eu amo criança, eu amo ter filhos. E eu acredito que nós temos que ter filhos, frutificar, porque essa nossa nova geração que vai fazer a diferença nesse mundo. E quando nós escolhemos não ter filhos, o mundo lá fora, os umbandistas, os espíritas, enfim, tantos outros estão tendo muitos filhos para continuar levando o nome de Satanás para outras gerações. E nós devemos ter filhos para levar o nome de Deus, os milagres do Senhor Jesus para outras gerações. E para isso a gente tem que se dedicar também no cuidado aos nossos filhos. Então tudo que nós podemos fazer começa com um pensamento: eu vou fazer ou eu não vou fazer? Muitas vezes a gente tem esse tempo de pensar, né? Se eu faço ou não. E na vida com Cristo é a mesma coisa. Nós temos que tomar decisões todos os dias nas nossas vidas. Eu lembro de quando eu fui para o encontro com Deus e aconteceu genuinamente uma conversão dentro de mim. Eu sempre fui budista, então desde quando eu me conheço por gente, era o budismo que vivia na minha casa. Então meu pai sempre ensinou que Jesus foi um cara que mudou a geração dele, mas ele não era nada além de um cara e tal que impactou aquela geração. Eu nunca imaginei na minha vida que Jesus tinha morrido por mim. Eu nunca imaginei na minha vida que se eu aceitasse a Jesus, ele ia me salvar, que existia inferno. Eu não sabia. Eu fui saber tudo isso com 16 anos. Com 16 anos, quando a Aías falou de Jesus para mim. Eu não sabia. Então, eu vivia num mundo de ilusão. Eu achava que existia uma força maior que regia todo esse universo e que operava, fazia com que a gente vivia, né? Mas que essa força não era um Deus. E Jesus era um homem qualquer que não precisava dele, ele era morto, e enfim. E eu cresci com isso, e os meus irmãos cresceram com isso. E através de uma célula eu conhecia Jesus. Vocês têm célula aqui? Tem? Através de uma célula eu conhecia Jesus. Eu bati lá na porta da minha vizinha e perguntei: o que que acontece aqui toda quarta-feira? Que é esse vucu-vucu, esse povo feliz, tudo nessas risadas. O que que acontece aqui? Ah, é, a gente faz uma oração aqui, um grupo familiar que se chama célula. Aí eu falei: ah, eu posso participar? Claro, seja muito bem-vinda. Entrei, fui recebida com muito amor. O líder com um sorrisão, um baiano arretado, muito bonito, assim, alegre, feliz. Nós somos apaixonados por ele, né, Aias? Ele é muito maravilhoso. E quando eu entrei, que eu vi aquele homem, eu falei: uau, eu quero ser que nem ele. Um dia eu quero ser que nem esse cara. E aí começou a ministrar a palavra de Deus, o povo festeiro, teve bolo no final, suco, risada. E eu falei: eu quero ficar aqui. Nunca mais eu saí de lá. Isso já se faz em 13 anos. Nunca mais eu saí de lá. E ali eu recebi o convite para ir para o encontro com Deus. E aí eu fui para o encontro com Deus com 3 meses de convertida. Fui para o encontro, ouvi tantas orientações lá no encontro, tantas direções que eu nem imaginava que podiam causar algum efeito na minha vida. E eu tive aquilo como revelação no meu coração. Ninguém falou para mim: oh, isso é importante, você tem que fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo, aquilo. Não. O Espírito Santo me revelou. Cheguei na minha casa, uma pessoa que nunca tinha vivido para Jesus, você imagina o caos, né? Que não é. Voltei do encontro com Deus, porque ir para o encontro e voltar tem que ter atitudes, né? Não adianta ir para o encontro e voltar com a mesma vida, porque não vai mudar nada. O que muda são as atitudes, as escolhas, as decisões. E aí voltei, entendi que tudo que eu tinha lá de música do mundo, pirata, eu não podia ter mais. Peguei uma sacolona, um saco, sabe aquele saco preto assim de lixo, grande? Fui jogando tudo dentro. Entendi que eu não podia usar roupa decotada, lá vai meu guarda-roupa, foi quase todo meu guarda-roupa, porque as peças de roupa que eu tinha, meu Deus, hoje eu fico lembrando, eu falo: Senhor, obrigado, Jesus, porque quando a gente está nessa vida, a gente acha que está arrasando, né? Com aqueles shorts curtos mostrando a polpa da bunda, com a barriga mostra, com o peito saltando, e acha que está arrasando. Nossa, como eu tô gata, eu sou linda, maravilhosa. E está super brega, está feio, né? E ninguém vem falar para a gente que está feio, né? Que coisa. Eu acho que é porque também está todo mundo na cegueira, né? E aí, lá vai eu, peguei as roupas, joguei tudo dentro do saco, fiquei quase sem nada, porque as minhas saias tinham 2 palmos. As minhas blusas, quase nenhuma tinha fundo, né? Aqui, era só aquele... o risquinho assim que tampava na frente. Isso era uma moda naquela época. Vocês lembram disso? Era uma moda, era uma moda. Então quase todas as minhas blusas eram assim. Shorts curtos, e ainda não bastava, ainda eu rasgava bem aqui para cima. Era um horror. Peguei todas aquelas roupas, joguei, falei: meu Deus, que roupa que eu vou usar amanhã? Mas eu entendia no meu espírito que Deus ia prover, que eu não ia andar nua, que Deus ia prover, que melhor era eu ficar com a roupa furada, decente, do que com aquelas roupas. Joguei fora e fui limpando, limpando minha casa, tirei tudo, pus num saco. Aquilo me trouxe uma paz tão grande. Na outra semana, eu ganhei um saco de roupa de uma irmã lá da igreja. Olha, e para ter o meu número, tem que ser um milagre, né? Porque... é bem difícil de achar o meu número. Eu uso 38, 36. Então, é difícil de achar. Até para eu ir na loja comprar, é um... Deus nos acuda. E a irmã trouxe o saco de roupa e coube todas as roupas em mim. Eu fiquei tão feliz. E as roupas comportadas, decentes. E, enfim, Vamos passar para outra parte, senão eu vou ficar aqui falando disso, que é tão maravilhoso na minha vida, foi tão revelador. Aí eu sabia que eu podia falar com Deus, eu sabia que Ele me ouvia, que tinha um Jesus que me amava. Então eu aceitei esse Jesus e minha vida foi sendo transformada. Com 4 meses, eu comecei a liderar a célula que eu ia. E com alguns meses mais, eu comecei a discipular, cuidar de pessoas. E eu não sabia nem abrir a Bíblia, eu não sabia nada, mas eu me dispus a cuidar de alguém. Aí, todas as vezes que a pessoa perguntava alguma coisa para mim que eu não sabia, eu falava, ó, eu vou perguntar para minha discipuladora, e aí na semana que vem eu te respondo, tá bom? Então, tudo que a minha discipuladora fazia comigo, eu fazia com essa pessoa, porque eu não sabia nem abrir. Se falar, abre em Mateus, eu, meu Deus, tem Mateus na Bíblia. E assim eu fui me aplicando, e o Senhor foi fazendo. E hoje eu estou lá, né, com aquele povo, com aquela multidão de gente. Mas cada conquista foi um abrir mão, cada conquista foi uma decisão e que eu pude tomar. E eu quero ler aqui o significado de conversão. No dicionário, tá? O que é conversão no dicionário? Ação ou efeito de converter ou converter-se. Quando uma coisa passa a ser outra. Transformação, ação de alterar ou modificar um sentido. Caminho e direção. Ação ou efeito de mudar de religião, opinião, ponto de vista, hábitos e costumes. Isso é uma conversão. Todos aqui já fizeram a decisão por Jesus? Todos entregaram a vida para Jesus um dia? Então eu acredito que assim que você entregou a sua vida para Jesus, você se converteu dos seus velhos hábitos, né? Passou a viver novas situações com o Senhor. E aí lá no encontro, a partir do momento que eu aceitei a Jesus, eu entendi que eu estava numa guerra. Porque a gente vive essa vida aí, lá, né? Como se tanto faz o vento bater para lá, quanto bater para cá. Eu aceitei a Jesus, eu entendi que tinha 2 territórios, 2 caminhos, que era o céu ou o inferno, e que eu tinha escolhido o céu, eu tinha escolhido viver para Cristo. Então, agora eu tinha entrado numa guerra, porque o diabo todos os dias quer nos tirar desse caminho, não é verdade? E fica levantando situações o tempo todo para nos bombardear. Eu falei, opa, eu estou numa guerra, então eu preciso me armar. Como que eu vou me armar? Eu entendi que o meu espírito só ia conseguir rebater as situações se eu estivesse cheia de Deus, se eu tivesse comunhão com Deus, se eu estivesse buscando ao Senhor. Então eu comecei a orar todos os dias, a falar com Deus todos os dias, a ler a palavra de Deus todos os dias. E isso me fortalecia. E eu pude continuar lutando contra as forças do mal sobre a minha vida, porque eu tinha me convertido, mas a minha família inteira ainda não. E todo mundo ainda tinha aquele karma do budismo, todas aquelas situações do budismo. Então a luta foi muito forte. Hoje todos estão comigo lá na igreja, todos servem ao Senhor. E é uma bênção a minha família. A conversão deles foi bem rápida, porque quando eu entendi que eu estava indo para o céu e os meus familiares não, eu não conseguia dormir. O meu desespero era muito, muito, muito grande. Então eu comecei a jejuar e orar por eles muito, porque eu falava, Deus, eu não aceito ir para o céu e os meus familiares não. Então veio um após o outro, depois de 3 meses que eu me converti, toda a minha família estava na igreja comigo. Deus me deu algumas estratégias e eu pude atraí-los para a presença do Senhor. Aí eu quero dizer aqui que a alma toma espaço e começa a satisfazer os desejos da carne quando nós não buscamos a Deus. E tudo que é contra a vontade de Deus, ela começa a agir em nós e faz as coisas acabar perdendo o sentido, né? Tudo que eu estou contando aqui, com tanta vida, pode perder o sentido quando nós não estamos nos alimentando da palavra de Deus. E nós precisamos tomar a decisão de cuidar da nossa mente. Eu até coloquei aqui, é uma frase: cuide de sua mente. Esse é o primeiro lugar onde o diabo vai querer corromper. Se ele conquistar sua mente, todo o seu corpo será tomado. E essa é uma realidade. Se você não guarda sua mente, todo o seu corpo é tomado. Porque é ela que conduz, é ela que toma as decisões, é ela que diz o que vai fazer, o que não vai. E isso significa que você não vai nunca mais, não significa, ah, hoje eu não vou mais querer beber, eu não quero mais fumar, eu não quero mais assistir novela. Ah, não, eu aceitei a Jesus, foi como um plim, piscar de olhos, tudo mudou, eu não sinto mais vontade de nada, ai que delícia, né, essa vida com Deus. Que ilusão, as escolhas vão estar lá na sua frente, mais uma vez. Então você vai ter que decidir deixar de assistir as novelas, você vai ter que decidir parar de fumar, de beber, de se prostituir. Nossa, de se prostituir, sim, quando você deita com alguém que não é o seu cônjuge, isso é uma prostituição. Então nós temos que decidir o tempo todo, o tempo todo. Tem que haver uma entrega. E o que que é entregar? Entregar é você perder o controle. Entregar é você ir contra as suas vontades e contra os seus desejos. E quando nós assumimos o controle das situações, muitas vezes elas vão dar errado, porque a gente erra, não é verdade? Quando a gente assume o controle, a gente erra. E para mim é a mesma coisa de falar: Jesus, então eu te entreguei, mas deixa essa situação aqui que eu resolvo, devolve minha vida aí que eu vou resolver. E quando eu achar que eu devo, quando eu não puder fazer mais nada, aí eu te devolvo a vida que eu te entreguei. Então, todas as vezes que a gente decide assumir o controle, é isso que acontece. Em Mateus 10, 38, da parte B, diz assim: e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Então, quando nós escolhemos não orar, não jejuar, não participar da programação da igreja, não converter a nossa agenda à igreja, a nossa agenda a Jesus, nós estamos fazendo a escolha de estar no raso. Então, hoje tem um culto, eu não vou não, porque tem outra coisa para eu fazer. Hoje tem a célula, eu não vou na célula, porque eu tenho que fazer tal coisa. Aí tem o discipulado, mas eu não tenho nem o que falar, eu não vou no discipulado, não. Então, tem o culto, poxa, mas eu fui no culto domingo passado, eu não vou no culto, não, estou cansado, tenho que limpar minha casa, amanhã tenho que trabalhar, deixa para lá. Essas são as vontades da sua alma, e a alma tenta saciar o corpo em todo o tempo, então ela quer deixar o corpo feliz, e para o corpo ficar feliz ele precisa de filme, ele precisa de deitar no sofá com pipoca, com cobertorzinho no friozinho, dormir até a hora que o olho abrir. Esse não é o corpo, é assim, o corpo quer só sombra e água fresca, né? E alguém para fazer massagem nos pés ainda. Essa é a vontade do corpo. Então, quando você vai de acordo com o que o seu corpo quer, você está indo de acordo com a destruição, com a morte. Você está indo para o fundo do poço. Então, esse é um alerta para mim. Sempre que eu não tenho vontade de fazer algo, eu penso, essa é a vontade do meu corpo, então eu tenho que fazer o contrário. Porque a vontade do meu espírito é o contrário da vontade do meu corpo, da minha alma, que tenta o tempo todo fazer com que eu faça coisas que não é da vontade de Deus. E assim nós devemos caminhar. Sempre buscando e alimentar o nosso espírito. E a gente alimenta o nosso espírito, é o que a gente está fazendo aqui hoje. Nós estamos alimentando o nosso espírito. A gente está fortalecendo o nosso espírito, a gente está enchendo, se enchendo de Deus, da palavra, de vida. Eu sei que foi muito difícil para muitas de vocês acordarem hoje pela manhã. Eu sei que muitas de vocês deixaram coisas para fazer em casa, deixaram os filhos. Muitas, ou quase todas, tiveram que abrir mão de alguma coisa para estar aqui. Mas é isso aqui que vale a pena. É estar aqui que vale a pena. Porque nós precisamos sempre fazer as escolhas de mergulhar no mais profundo em Deus. De mergulhar no mais profundo no Espírito Santo. A gente precisa entender que há algo muito mais excelente do que nós estamos vivendo hoje. Há algo muito mais excelente que nós devemos perseguir. Nós devemos cuidar da nossa mente, blindar a nossa mente o tempo todo. Eu quero ler aqui Apocalipse 3, 10, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me dera foras frio ou quente. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. 17. Como dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que a unjas com os teus olhos com colírio para que vejas. Então, lendo esses versículos aqui, eu ressaltei algumas coisas diante de tanta coisa tão importante que nós lemos aqui. O ouro provado pelo fogo, eu entendo que são as situações de conflitos que nós vivemos, onde a vontade de Deus venceu. Nós passamos pelo fogo, mas nós fomos aprovados. As roupas brancas, eu entendo que é vivermos em santidade, vivermos em busca. Ungir os olhos é permanecer em Deus, em oração, em leitura da palavra. Nós não podemos nos enganar. Se nós desobedecemos a Deus, nós vamos receber as consequências dessa desobediência. Não porque Deus é mau, mas porque nós estamos entregando o controle da situação para outra pessoa. Porque se nós não entregamos o controle a Deus, quem que assume o controle? O diabo e os seus demônios. Então, muitas coisas acontecem não porque Deus não tem olhado, mas porque nós temos abrido brechas dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, para o diabo agir. Porque a vontade de Deus é que a gente fique lá com Ele. Quantas vezes nós estamos superficialmente na presença de Deus? Quantas vezes nós nos distraímos com tantas coisas? Nós estamos aqui no momento do louvor: Senhor, eu sou Teu, toma-me, Deus. Mas está pensando num problema que tem que resolver quando sair do culto. Está olhando para a unha: não fiz minha unha hoje, Senhor, essa semana vou ficar sem fazer a unha. Olhando para o irmão: nossa, olha como que esse irmão está, olha esse sapato, olha como se comporta no louvor. Quantas vezes, e eu estou falando isso por causa própria, porque isso também acontece comigo. Pastor não vive na glória, não. Pastor passa pelas mesmas situações. Se Jesus passou, né, quem dirá um pastor, né, uma pastora? Nós somos iguais. O que precisa acontecer é a escolha. Aí é nessa hora que eu falo: Deus, leva minha mente cativa ao Senhor. Ou eu estou aqui de corpo, alma ou espírito, ou eu não estou. Ajoelho no chão, ponho minha cara no pó, porque lá com a cara no piso eu não vou ficar olhando para nada. Eu não vou ficar pensando em nada. Eu fico orando em línguas, porque aí você enche sua mente, você combate tudo que vem na mente. para que você possa estar naquele momento lá com Deus mesmo, de adoração profunda. É hora da palavra, é hora da palavra. Eu saí da minha casa, eu saí da minha cama para perder conversa fiada, para deixar para lá, para não entender. Não, eu não aceito. Se fosse assim, então eu tinha ficado na minha casa. Então é de buscar mesmo, deixar a mente aqui. A mente nesse momento, nós estamos num culto adorando ao Senhor. Então eu vou louvar ao Senhor com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. E é trazer a mente à obediência. Aqui, continuando os versículos, eu parei no 18 de Apocalipse 3, o 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. O 21: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui o Senhor nos ensina e diz para a gente perseverar. Vamos perseverar, vocês podem, vocês conseguem. Assim como eu me assentei no trono com o meu Pai, vocês também vão se assentar. Vamos continuar firme, buscando, perseverando. A gente passa por tantas situações, mas quando nós estamos lá escondidas no nosso Deus, no nosso Pai amado, a gente não é abalado. Nós não deixamos as emoções prevalecer nas nossas vidas. Deus quer que você saiba quem Ele é e quem você é nele. É isso que Ele quer, e você só descobre isso quando você se rende a Ele naquele tempo lá. Sabe aquele tempo que você separa para ficar só você e Ele? É ali que você conhece o coração dEle. E Ele pode trabalhar no seu coração e trazer mudança na sua vida. Quando nós escolhemos nos encher das coisas desse mundo, a gente sufoca o Espírito Santo. E muitas vezes a gente passa a não ouvi-lo. E muitas vezes a gente passa a não sentir mais falta dele. A gente passa a não querer mais ouvir a palavra. Quando tem alguém falando alguma coisa de Deus, nossa, essa pessoa só sabe falar de Bíblia, de célula, de Deus, de discipulado. Que coisa chata. Porque nós estamos vazios, incomoda. Incomoda. Agora, quando nós somos apaixonados, a gente não fala o tempo todo? Quem aqui lembra do início lá do namoro, quando estava apaixonado pelo seu cônjuge? Né? Ou alguns aqui pode estar ainda apaixonado. Eu ainda estou apaixonada, depois de 17 anos, eu ainda sou muito apaixonada. A gente quer falar, a gente quer contar, a gente quer... Minha mãe fala: meu Deus, você só falava do Aías, eu não aguentava mais escutar você falar. Mas é porque eu estava ali, naquele alvoroço de paixão. Então, eu quero falar o tempo todo. Quando nós estamos apaixonadas por Jesus, a gente quer falar. E falar dEle o tempo todo. E falar o que Ele fez em nós. E como que foi o dia de comunhão com Ele. Qual foi a palavra que Ele saltou no nosso coração. O que veio de revelação nesse dia. A gente quer falar o tempo todo. Aqui eu quero passar para... falarmos um pouco sobre as guerras que nós enfrentamos na mente. E uma das guerras é a expectativa correta. Nós devemos viver para Deus. Nós devemos buscar a Deus e não pessoas. Isso é uma coisa que a gente tem que firmar muito dentro do nosso coração. Ainda mais na visão que nós vivemos. Não é? Que é a visão do MDA, de cuidado um a um, de ter liderança sobre nós. Nós devemos focar em Cristo. Nós devemos focar no nosso Senhor Jesus. É por Ele que eu estou aqui. É por Ele que você está aqui. É para Ele que nós vivemos, não é verdade? E quando nós focamos nele, nós não temos expectativas em pessoas. Por que nós não podemos ter expectativas em pessoas? Porque pessoas são pessoas, como eu, como você, que dá bola fora, que erra, que faz coisa errada, não é verdade? eu faço muita coisa errada. Eu erro muito, eu tropeço o tempo todo. E eu tenho que ir lá correr, pedir perdão, tenho que me redimir, tenho que me colocar diante de Deus. Deus me muda, me transforma. Eu não quero mais ser assim. Aí eu começo a caminhar de novo, tropeço de novo e corro lá aos pés do meu amado. E vou abrindo mão e vou ficando um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. Mas a gente nunca vai estar top. Só quando Ele vir nos buscar. Só na morte. Nós nunca vamos estar 100%. Então, quando nós focamos em pessoas, nós vamos sair da igreja, a gente vai parar de discipular, vai parar de liderar a célula, a gente vai parar de vir nos cultos. Certamente vai parar, porque o diabo usa pessoas para marcar as nossas vidas e usa a gente como pessoa para marcar a vida dos outros. Porque é muito mais fácil a gente olhar o que fizeram para nós e não o que nós fizemos para o outro, não é verdade? E quando o nosso foco é em Jesus, eu não estou servindo o meu pastor, eu não estou servindo minha discipuladora, eu não estou servindo meu líder. Eu estou servindo a Jesus. E porque eu estou servindo a Jesus, eu vou me submeter à minha liderança, independente de como eles são. Porque o meu foco é Cristo. E eu não vou desistir de Jesus porque alguém pisou no meu dedão. Eu não vou parar de vir para a igreja porque eu falei para o pastor que tem que apagar essa luz e ele não apagou. O meu foco é Cristo. Eu amo a Jesus e independente de qualquer situação, é nele que eu quero viver, é para ele que eu quero viver. E viver para Deus é uma decisão que só você pode tomar. O pastor pode ajudar, o discipulador pode ajudar, o seu líder de célula pode te ajudar. Mas servir a Deus é uma decisão somente sua. Somente sua. Ninguém pode fazer com que você permaneça servindo a Deus se você não quiser. Ninguém. Isso é algo que você será cobrado sobre a sua própria vida. E alguns pensamentos que vêm lançados pelo inferno contra nós. Não vale a pena cuidar de pessoas. Eu vou ficar aqui no meu canto, porque aí eu não vou me ferir, ninguém vai me ferir, então eu vou ficar aqui no meu cantinho. Eu não sou boa o bastante. Eu não consigo cuidar de pessoas. A minha vida não tem jeito, para mim não dá, não tem jeito para mim. Deus não pode mudar essa situação. Deus não transforma vidas, olha como eu tô. Olha o fulano, olha aquela pessoa, Deus não transforma, não. O evangelho é um engano. Tudo isso vem contra a nossa mente. Eu amo a Deus, eu amo a Deus. Eu sou pastora muito, muito apaixonada por Deus, mas eu vou servir Deus lá na minha casa. Eu falo com Ele todo dia, eu leio a palavra, mas lá na minha casa. Não é o que a palavra de Deus instrui e ensina. Quando esses pensamentos vêm na sua mente, você pode rejeitar e repreender, porque não é de Deus, não é de Deus. Assim como imaginou a sua... Porque como imaginou sua alma, assim é o que diz Provérbios 23:7. Então preste atenção como você olha para você, o que, que você vê ao seu respeito. Uma outra forma que nós devemos guardar aqui a nossa mente é também dentro da nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos. As nossas decisões vão influenciar, não só na sua vida hoje, mas na vida dos teus filhos. O que você tem passado para os teus filhos? Qual é o tipo de cristã que os seus filhos estão vendo dentro da sua casa? O que o seu filho pensa da igreja? Você tem deixado que o seu egoísmo, a sua mágoa, as suas marcas, as frustrações contra a igreja entrem dentro da sua casa? Os seus filhos escutam você falar mal da liderança da igreja, dos irmãos da igreja? Muitas vezes a gente se pergunta, por que que o meu filho não quer ir para a igreja? Por que que ele não ama Jesus? Muitas vezes nós fomos a causadora disso, por falar mal da igreja. Quem quer viver numa igreja que muitas vezes a igreja rouba a mãe. A mãe nunca está em casa, nunca tem comida, roupa suja. Por quê? Ah, porque a mãe está na igreja, porque a mãe está na igreja, porque a mãe está na igreja. Que marido, né, que vai querer viver assim? Que filho que vai querer a igreja assim? A mãe que é gentil e amável quando está com as amigas e dentro da igreja, mas em casa é um horror. O cônjuge. Muitas vezes, o que a gente fala a respeito do nosso cônjuge? Quando ele está lá em conflito, nós somos a mulher sábia que vai ajudá-lo a sair do conflito, ou a gente embarca no naquele barco furado e fala, ah, é isso mesmo, fulano é isso, aquilo mesmo. É isso mesmo, eu ouvi que ele falou isso, aquilo de você, não vai mesmo não, não vai mais servir não, não faz mais isso não. Ou a gente é aquela mulher apaziguadora, que age com amor. O desejo de desistir, muitas vezes a morbidão, esse é o terceiro, a morbidão entra dentro de nós. A vontade de ficar num lugar confortável. E a gente acaba nem lutando contra essas vontades, porque dá uma fraqueza, uma preguiça de combater os pensamentos, porque combater os pensamentos é cansativo, é cansativo. E Deus não se agrada de uma mente infrutífera, de uma mente parada. Deus quer que a gente fique combatendo mesmo, porque quando a gente baixa a guarda, o diabo toma a mente. E ocupa o espaço que Deus quer falar, o diabo fala e a gente acaba agindo da forma que o diabo quer. Então nós temos que ficar lá combatendo com a palavra de Deus essas setas do inferno na nossa mente. A mente humana sem Deus é terrível. E a gente pode ver isso nos noticiários, né? Cada absurdo que acontece, que a gente pensa, como um ser humano foi capaz de ter essa atitude? O diabo trabalha na mente do homem para derrotá-lo. Com imagens, com pensamentos, com inversão de valores. E vai envolvendo numa teia. E o negócio não é do dia para a noite. É um pingo de cada vez. Então, primeiro cai um pingo aqui, depois um ali, depois uma situação mal resolvida acolá. E aí vai gerando todo essa inclinação para a carne, né? Porque se a gente entulha o nosso espírito, há uma inclinação para a carne. O que é se inclinar à carne? É ser dominado pelo que ouve, é ser dominado pelo que vê e dominado pelo que sente. Isso é inclinar para a carne. Mas nós somos mulheres que não vivemos pelo que sentimos. Muito menos pelo que nós enxergamos. Não é verdade? Porque é o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Satanás quer um homem passivo. Ele quer que você fique aí no seu lugar. Sem se mexer, que você aceite todas as situações, que você tenha preguiça de pensar. Porque aí você vira presa fácil dele. Manifestamos em nossas atitudes que tipo de alimento estamos dando para a nossa mente. Se eu coloco a minha mente sujeita ao Espírito Santo, eu demonstro o quê? Eu demonstro vida, eu demonstro paz, eu demonstro amor, não é verdade? Mas o contrário também vale. Então, se a gente não se enche de Deus, também vem lá todas as situações, como a gente viu aqui, né? A irmã fazendo um teatro para nós. Então, isso acontece quando nós não escolhemos estar diante do Senhor. Mas quando nós decidimos estar com o Senhor, nós vemos crescimento, nós vemos transformação, nós vemos cura. Nós vemos milagres, nós vemos Deus operar na nossa casa, no nosso caráter, na nossa vida, no nosso modo de falar. Não é verdade? A gente vê isso acontecer. Eu olho para mim, eu falo, Deus, eu tenho muito que crescer, eu tenho muito mesmo. Só quem caminha comigo sabe o quanto eu preciso crescer. Mas quando eu olho para trás, eu vejo um caminho tão grande que eu já conquistei. O caminho tão grande que eu já caminhei. De mudança de atitude, de caráter, de maneira de falar, de pensar, de agir, do modo de me portar diante das pessoas, no modo de vestir. Que eu acredito que esse o modo de vestir é a partir do que acontece lá dentro, né? Então, conforme você vai sendo transformado por dentro, vai saindo aqui para fora nas atitudes, na forma de falar, na roupa, né? Vai saindo. Então, nada adianta só mudar a casca, né? Colocar, que nem a nossa irmã aqui do teatro, a saia lá no pé, tampando aqui o pescoço, a gola, de manga e tal, mas as atitudes não condiz com aquela vestimenta, né? Então, tem que ser transformado de dentro para fora. Eu gostaria que vocês ficassem em pé. Estou encerrando esse momento. Que você continue com o coração aberto para receber aqui o que Deus tem para fazer. Nós estamos em uma guerra. Nós estamos em uma constante guerra. E a mentira e o engano são as estratégias mais usadas por Satanás para tornar um filho de Deus prisioneiro. Eu fico tão triste quando eu vejo mulheres com tanto potenciais, mulheres de Deus, que aceitaram a Jesus, que decidem viver para Ele, mas vive uma vida como prisioneiros. É uma pomba branca, linda, dentro de uma gaiola. E a gaiola está com a portinha aberta. Quando nós nos deixamos dominar pela mente, é isso que acontece. Quando as suas emoções, as suas vontades, a sua satisfação, o seu egoísmo, o seu ego prevalece, é isso que acontece. Está aberta a gaiola, mas a gente escolhe ficar lá dentro. E não é a vontade de Deus que isso aconteça. Deus quer mulheres que saibam quem são, segundo a tua palavra. E que não são levadas por setas, por situações, por pressões, por egoísmo, por falta de entender a palavra, por falta de sabedoria, por falta de discernimento, por falta de comunhão com o Espírito Santo. A armadura de Deus, o capacete, é algo poderoso que vem para guardar a nossa mente. E nós devemos nos armar com as armas dos céus, celestiais. A gente vive aqui nesse mundo, nesse cotidiano, mas a gente não é daqui. E muitas vezes a gente se esquece que não é daqui. Aí a gente levanta de manhã, não fala com Jesus, não ora, leva o nosso dia a dia como se fosse qualquer coisa, como todo mundo. A gente não está enxergando que a nossa armadura está rachada, está furada, que a sandália ficou para trás, que o cinturão da verdade está frouxo. A gente não está enxergando, mas isso está acontecendo. Nós precisamos nos armar. Nós precisamos renovar a nossa armadura todos os dias. Porque a gente está aqui, ó, está tudo numa boa. Mas há uma guerra absurda aqui para que você não receba isso. Para que você não entenda essa palavra. E isso vai indo dardos inflamados do maligno na sua roupa, na sua armadura, no seu escudo. E se você não pede para Deus renovar, vai ficar tudo furado, cheio de buraco. E aí você vai ficando fraco, abatido, sem vontade, desanimado. Não é verdade? Então nós precisamos nos renovar da armadura de Deus todos os dias. Uma forma de agir e andar em liberdade é orar em línguas. Não tem nada mais poderoso do que a oração em línguas. Quando você escolhe orar em línguas, você está se fortalecendo no Espírito. Você está se alimentando, você está comendo algo bom, sólido, forte. Que no momento das situações de desespero, de angústia, de vontade de desistir, de sofrimento, vai vir uma força no seu interior. Que você vai dizer, isso só pode acontecer por conta do meu Deus. Porque eu tenho me colocado diante dele, porque eu tenho guerreado, porque eu tenho orado. Faça alguma coisa que te lembre orar. Faça algo, amarre uma fitinha, escreva no pulso o Espírito Santo. Coloque um anel, que toda vez que você olhar aquele anel, você vai lembrar que você precisa orar em línguas. Está lavando a louça? Ora em línguas. Está dirigindo? Ora em línguas. Está no ônibus? Ora em línguas. Está tomando um banho? Ora em línguas. Alimente. Se alimente, porque quando o diabo vir, você vai derrubá-lo. Você vai derrubá-lo. Nós não precisamos temer quando nós estamos vivendo cheias de Deus. Eu peço que você ore nesse momento para que essa palavra caia não só na sua alma, no seu intelecto, na sua mente. E mexa com as suas emoções, porque quando mexe com a emoção, não muda nada. Mas quando cai revelada no nosso espírito, isso sim traz mudança. Então eu falei sobre tantas coisas aqui, eu acredito que muitas situações veio na sua mente. Então ore sobre isso. Peça para que o Espírito Santo te ajude. Enquanto o nosso irmão vai tocar aqui um louvor para nós, você possa orar diante de Deus em tudo que o Espírito Santo trouxe no seu coração, em nome de Jesus. Se desligue do que está acontecendo aqui, se conecte com Ele. Não deixe que nada venha interferir nesse momento, porque até agora nós ouvimos palavras, e é nesse momento que é derramada a unção que traz a mudança. Então que você se conecte com Ele, que você fale a Ele o que você precisa, quais são as mudanças que você quer e não consegue ter. Fale para Ele, eleve o seu coração a Ele. Ah, Espírito Santo, age em nossas vidas. Age em nossas vidas, Senhor. Sabemos que para isso devemos nos render, e colocamos o nosso coração, Senhor, nesta hora à tua disposição, nos rendendo a ti, Senhor, nos rendendo a ti, Senhor, trabalha em nós, Espírito Santo. Age em nossas vidas, Senhor. Age em nós, Espírito Santo. Oh, oh, oh, oh. Nos rendemos a ti, amado. Nos rendemos. Falou no meu coração que a partir isso vai mudar na sua vida. Que houve um romper, que houve um basta, que houve uma quebra, algo que te prendia, que te limitava, algo até hereditário, características que você via em você e que você olhava para o seu pai, era igual, que você olhava para sua mãe, era igual. Te liberando para que você possa voar.